Seção 72 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Aos meus filhos. Na intermitência da vital canseira, sois vós que sustentais, força alta exígio, com o vosso catalítico prestígio, meu fantasma de carne passageira. Vulcão da bioquímica fogueira, destruiu-me todo o orgânico fastígio. Dai-me asas, pois, para o último remígio. Dai-me alma, pois, para a hora derradeira. Culminâncias humanas indo obscuras, expressões do universo radioativo, íons emanados do meu próprio ideal, benditos vós, que em épocas futuras, haveis de ser, no mundo subjetivo, minha continuidade emocional. Fim do poema.